Boa noite, bem-vindos a mais um Antena News. A Nissan cancelou um investimento de 156 milhões de euros em Portugal. Uma rusga da PSP em Portimão já fez várias detenções hoje. As negociações entre governo e parceiros sociais sobre as alterações no subsídio de desemprego já começaram. Adora música? Na Antena Web temos o programa ideal para si. Lúcia dá-lhe a conhecer todas as terças e quintas no programa Long Play os melhores discos de sempre. Em cada edição, pode ouvir um disco seguindo a ordem de 1 milhão discos para ouvir antes de morrer. Long Play, às terças e quintas-feiras, das 23 às 0 horas, na Antena Web. Nissan suspendeu a instalação em Portugal de uma fábrica de baterias para carros elétricos. A notícia da vinda da fábrica da Nissan para a região de Cacia foi dada pelo governo anterior. José Sócrates chegou a sublinhar a importância desta fábrica, que ia custar 156 milhões de euros, estaria pronta em 2012 e ia criar 200 postos de trabalho. Agora a Nissan veio dizer que as 4 fábricas da marca que já existem espalhadas pelo mundo dão conta do fabrico deste tipo de baterias para automóveis elétricos e cancelou o investimento. A decisão foi anunciada ontem ao governo português, que deseja agora que o investimento seja retomado o mais rápido possível. A Câmara de Aveiro, região onde a fábrica seria instalada, também foi apanhada de surpresa, uma vez que os trabalhos de construção da fábrica já estavam avançados. A taxa de desemprego voltou a subir no mês de outubro e situa-se neste momento em 12,9%. Esta é a 4ª taxa de desemprego mais alta da União Europeia, posição confirmada pela OCDE. Já começaram as negociações entre governo e parceiros sociais sobre o subsídio de desemprego. O governo quer diminuir o tempo de subsídio de desemprego para 1 ano e meio e cortar mais de 200 euros ao valor máximo atribuído atualmente, que é de 1.257 euros. Para compensar estas alterações, passaria a ser permitido aceder ao subsídio de desemprego ao fim de 1 ano de descontos, em vez dos atuais 15 meses. O primeiro a ser recebido pelo Ministro da Segurança Social foi António Saraiva, o Presidente da Confederação das Indústrias Portuguesas, que se mostrou de acordo com as alterações propostas pelo Executivo de Pedro Passos Coelho, já que, segundo afirma, é preciso tirar as pessoas da zona de conforto, que representa terem direito ao subsídio e viverem da economia paralela e de trabalhos esporádicos. A partir do ano que vem, as empresas nacionais podem ser obrigadas a emitir uma fatura eletrónica. A medida está prevista no Orçamento do Estado para 2012 e pretende combater a fuga aos impostos. Ainda não tem data certa para entrar em vigor, mas não constitui uma novidade total, já que muitas empresas usam este tipo de faturas há alguns anos. A partir do próximo ano, quem quiser beneficiar do rendimento social de inserção terá que assinar com o Estado um contrato, designado por contrato de inserção. Neste documento, o beneficiário compromete-se, entre outras coisas, a mostrar que está ativamente à procura de emprego. A PSP realizou hoje uma mega operação de combate ao tráfico de droga em Portimão, no Algarve. Desde as 7 da manhã, que casas particulares, carros e lojas situadas em bairros problemáticos desta região algarvia estão a ser alvo de rusgas da PSP. Ainda não há números oficiais, mas já foram efetuadas várias detenções. O Ministério da Educação já apresentou as medidas de revisão curricular para o próximo ano. A principal mudança é a redução da carga horária. Menos 3 horas no segundo ciclo, menos 2 para os alunos do 9º ano e menos 4 horas por semana no 12º ano. Em relação a eliminar disciplinas, no segundo ciclo desaparecem as disciplinas de formação cívica e estudo acompanhado. Formação cívica desaparece também para todo o 3º ciclo e para o 10º ano. No 12º ano desaparece uma disciplina opcional. História e Geografia, Ciências Naturais e Físico-Química serão reforçadas no 3º ciclo. Além destas mudanças, o inglês será uma disciplina obrigatória a partir do 5º ano e durante 5 anos. Os alunos do 5º ano passarão também a ter tecnologias da informação e comunicação. Já a educação visual e tecnológica será dividida em duas disciplinas diferentes. Para a FENPROF, esta revisão curricular vai aumentar o desemprego entre os professores, uma vez que serão eliminados entre 10 a 12 mil horários, o que equivale a deixar sem trabalho 20 a 25 mil docentes. Além disso, esta reforma no ensino vem desvalorizar, segundo a FENPROF, algumas áreas do ensino básico. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz que a crise terá maior impacto na Madeira do que no continente, porque na região autónoma o endividamento é maior. Em declarações ao programa da SIC, Sociedade das Nações, o líder do governo disse que não defende o empobrecimento, mas não acredita que seja possível crescer, contraindo mais dívidas. Pedro Passos Coelho avança com um número para o déficit deste ano. 4,5% é a meta que o governo pretende atingir, bem abaixo dos 5,9% que a Troika exige. A transferência do Fundo de Pensões da Banca para o Estado permitiu que o resultado do déficit de 2011 fosse bem mais baixo do que aquilo que era esperado, mas o primeiro-ministro garante que essa transferência só foi possível porque o governo levou adiante a sobretaxa no IRS, que retirou um dos subsídios aos portugueses. Caso contrário, a Troika não teria deixado o Estado aceder ao Fundo de Pensões da Banca para reequilibrar as contas públicas. Dois homens armados de granadas e Kalashnikov atacaram esta manhã uma paragem de autocarro em Liège, na Bélgica. Este atentado provocou 4 mortos, entre eles um dos homens armados, e 75 feridos. 2 adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, e uma mulher de 75 anos, foram as restantes vítimas mortais. Durão Barroso disse que ainda faltam políticas de crescimento económico na União Europeia para esta conseguir sair da crise. Num discurso no Parlamento Europeu, o presidente da Comissão Europeia reconheceu que é preciso desenvolver a economia e criar emprego. Segundo Durão Barroso, a disciplina orçamental é importante, mas não resolve o problema da crise. É preciso criar novas fontes de crescimento para os países membros da União Europeia. O Sporting pretende reforçar a equipa no mercado de inverno. As lesões que têm assolado a equipa levam a que a SAD queira contratar reforços em janeiro, de forma a conseguir manter os objetivos traçados para esta época. O anúncio foi feito esta terça-feira de manhã pelo administrador da SAD Sportinguista, Luís Duque, quando a equipa partiu para a Itália, onde joga amanhã com o Lazio de Roma para a Liga Europa, na última jornada da fase de grupos. O jogo é às 18 horas. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.